9280, pouso autorizado, pista 10, 130 graus, 149. Livre pouso, 9280, pista no zero. Fala, Golan 396. Um 396, ataque autorizado, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, Golan 396. 180, 6327, obrigado. Zulu Juliette Delta, confirme a radial de saída e a distância que se afasta de Salvador? Oceano 6327. Na sua, prossiga. Foi acolhida a sua solicitação junto ao melhor centro de controle do Nordeste. Estão autorizados. Câmbio. Ok, 180 direto em Léo, junto ao melhor centro, concorde gênero, número e grau. Trip 5241, controle. 5241, na escuta. Qual a razão de subida que você está utilizando? 800 pés. Tá, ok. 800 pés. Após Arbor, o senhor pode voar direto para a Vitória da Conquista? O Passaredo está no nível 170 em contato com o centro de controle, aproximando-se da posição Obitude. Após Arbor, direto Vitória da Conquista. O 5241 não agradece. Confirmou? Autorizado Salvador, Sierra Novembro, papapá, o nome e o PES. Após decolagem curva direita no corredor Axé, o código transponder é o 0123. E o controle em 119.8. Quilo Quebec Serra, cotejamento correto, informe VLB com a torre, acionamento táxi e decolagem, será com a torre 1895. Paulo Salvador, 9280 da Gol, boa tarde. 9280, prossiga via Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, da Juliette. Direcionar. Chané, tem livre decolagem, não se atenda com 10. Livre decolagem, minha televisão. Quebec Serra, chama ingresso no 7. Sierra November Delta Hotel, nível de voo será o 085, está inicialmente no corredor Axé, restrito no 1000 pés até o farol da barra, após aguardando apenas a liberação do controle. O código transponder é o 5447, 5447, e o controle em 119.8. De 4 minutos, passando 223, não. Se eu estivesse pronto para descer, eu ia lhe autorizar a duna, mas já que vai demorar uns 4 minutos, então mantenha como demais. Não, então vamos fazer o seguinte, faz de conta que eu estou pronto para descer, eu vou descer agora, não tem problema nenhum, 2231. Ah, que bom. Então vou em duna e desça direto para 4 mil pés com 010. Afirmativo, pro de duna, 4 mil pés e deixar descer da corda, 2231, muito obrigado, senhor. Oceano 6327, chame o Recife, frequência 13325. 3325, 6327, até mais. Até. 19,8. 19,8, 6321, boa tarde. acionar Zulu, Juliette. Da Elveda, Flip 07-9881. Tá correto, Azul. Chamei para pushback acionamento. Salvador, o Flip 5627 está com 68 a bordo, 4 horas de autonomia, opera Salvador para o táxi. Táxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera vai chamar a torre 1895, o ajuste 1010. 1010 pela Índia, pelo Pátio, Índia e Alfa, lá chamará a torre 1895. 627. Livre, táxi sempre para ingresso no 7. Sarendo 2231, voando Duna, tráfego, posição 12 horas 28 milhas. Aeronave da Trip, que está passando do nível 135 para o nível 200, já começou a voar, está indo lá para a Vitória da Conquista. Positivo, tem. Temos 2231, obrigado. Trip 5241, aquela aeronave da Passaredo que eu lhe informei há pouco, está na sua posição de 12 horas 25 milhas, passando 1.625 e descida para 4.000. Você está passando no nível 140 agora. Informação de tráfego para o trigo. Positivo. Gente, autorizado, vai para a Elefa, 6321, obrigado. Oi, Salvador, Trip 5627, nosso mapa de espera da Rosário. Está autorizado a linha de decolar pista 10, 130 graus, 1-2. Está autorizado a linha de decolar o Trip 5627. Trip 5241, a aeronave da Passaredo, sentido contrário, já foi superado. Passaredo 2231, o tráfego sentido contrário, já foi superado. Céu livre decolagem no 7, 120 graus, 1-12. Com tráfego superado, chame Recife, frequência 1288. 3217, 3217, é o controle, boa tarde. Autorizado via chegada bomba e ajuste 1010. Via bomba. Zulu e Juliette Delta livre, chama ingresso no 7.000 e 10, o ajuste no 010. Trip decolou aos 55 no 9.8. 19.8 é um bom dia. Como é que você é? Também aos 55 no 9.8. 19.8, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, ao Trip 5627. Trip 5627, controle, contato radar. Papapá, Lima, Papa Mike, controle. Ciente, Papa Lima, Papa Mike. Controle, meu cordial, Kilo Quebec CA. Kilo Quebec CA, meu cordial, prossiga para PP a mil pés no litoral. Autoriza 2500 direto? Autorizado. Muito grato, Quebec CA. Papa Mike, decola de Serra em Diabuíno, está indo para onde agora, Salvador? Ah, positivo, Ilha de Maré para Serra em Diabuíno. Chame passando a base naval de Aratu. Ah, chame na final. Oceano 6321, chame Recife. Frequência 1288. Positivo, chama na Recife 2886321, boa tarde, senhor. Boa tarde. O gol no 807. Estou autorizado a aproximação, ILS. Autorizado, ILS, FMI. Gol no 808. 07. Ah, é o 07, desculpa. Gostaria do 2231 sem restrições até 2000. Sem restrições até 2000, 2231. Zulu, Gilet Delta, reporte alinhado e pronto. A velocidade a partir de agora 250 nós, é o número 3 para pouso. Então mantém 250 até a nova instrução Controle Salvador, 5627 da Trip. Possível. Quando possível, vou à proa de Aracaju, senhor? No seu caso específico, eu terei que consultar o melhor centro de controle do Nordeste. Vamos manter a saída. Afirmativo, na sexta. Se eu tivesse mais baixo, eu podia autorizar. Duas aeronaves transmitiram ao mesmo tempo. Ok, frequência livre, Lima Papa Mãe. Livre com TGL, TGL, positivo. A outra aeronave que chamou o controle. Ou 925. Prazer falar. Autorizado via chegada Bonf, ajuste no 0 no 0. Ajuste no 0 no 0, desce uma centena e prazer, ó. Delta, livre decolagem, Boa noite, 07, aproximação para pouso. Cheque o trem, chame a torre. Frequência 11895. 1895, obrigado, uma boa tarde aí. Bom trabalho. Boa. Gostaria do 2231 no Livre LS. Livre LS, 2231, muitíssimo grato. O 3217 da TAM, passa bom, ficou no número 3, velocidade agora 210. Trip 5627, está autorizado. Muito obrigado, senhor. 198, grato, tenha uma boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde. Papa Romeu Zulu Juliette Delta. Papa Romeu Zulu Juliette Delta, contrasponda 5447, prossiga. Pra. 207, 140 graus, 112, pouso autorizado para você. Tive pouso na 10, gol 1807. Romeu Zulu Juliette Delta, contra-responder 5447. Papa Mike, ciência, 500 pés no escudo do controle, retorno na final para pouso. Sete, reduz a velocidade para 1709. 1709, 2107. Desde 2231 no complexo final do procedimento, chame Torre Salvador em 118-95. Sim, chamaremos em 1895, muito obrigado. Agradeço ao colega que estava aí no controle até agora, o cara é fantástico, espero que ele seja instrutor. Obrigado, bom trabalho. Sim, grato, bom pulo. Continua descida para 2000 pés, justiça do permanente, 0-0, autorizado LF, reforço estabilizado. Autorizado LF, desce para 2000 pés, com 0-1-0-3-2, 1-7. Está na final, visual baixado, travado. Boa tarde, passarinho, continua a aproximação, aguardando que está livre. Está descido. Lima Papa Mike, frequência livre. Seu solo é 04. 219, boa tarde. Os pés confirmam. Jogou 807, livrando. 807, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 6200. Alfa Juliette, meia dúzia, 807, obrigado. Salvador, 9280 da Gol, boa tarde. Ainda previsto por gentileza um pouquinho. 2231. Autoriza pouso na 1-0, senhor? 1-0, afirmativo. Eu paguei 1-7? Não, eu corrigindo, eu estou solicitando 1-7, autoriza? O senhor modifica as regras da presente para segue visual. Positivo. Então cancelado agora o plano ao 05, informa final 1-7, não há tráfego informado. Depois da final 1-7, passa aí 2231. Do 4118, pushback estacionamento autorizado, portão 03, Champagne de táxi. Um 807, está no meu escudo? 807. Táxi autorizado, Alfa Juliette, portão meia dúzia. Gente, meia dúzia, de Alfa Juliette, obrigado. Saiu 2231, pouso autorizado no 7, 1110 graus, 1129. Sim. Tente, autorizado pouso na 97, passeio 2231. 2217, completo o procedimento, chame torre em 118, decimal 95. 2195, ano. Salvador, P32, 17, uma milha para cima, para baixar e para lá. 3217, continua a aproximação. A TR Trip está na conta final da 17, girando base agora. Já na conta final. Aguarde a autorização de pouso. Aguarde a autorização 3217. Positivo, a TR da passaria. Pouco corrigido. Sem problema, eu gosto da Trip, vem. Descida, tá passando o quilo, Quebec Serra. Na 63 e no 4, pronto para cópia. Puxar na 63 e no 4, autorizado Petrolina, nível de voo 340, via Pêndulo 120, corrigindo, a Pêndulo 20. Subida Momo Flock, primeira curva à esquerda após a decolagem. O código transponder é o 5514 e o controle em 119.8. Correto, chama para puxar saramento. P5446, ciente, chame Recife na frequência 126.85. Salvador, muito boa tarde, é o passarelo 2231. Passaredo 2231, táxi autorizado via pátio principal, cruze o pátio principal até o pátio 3. Via pátio principal, vai cruzar pátio 3, passarelo 2231. Confirme o último aeronave, chamou o controle. Para o táxi do 4-1-1-8-3-3, e agora, 2 horas e 50 minutos. Valeu. Táxi à direita, Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 00. Direita, Indy Alpha, 295, ponto de espera, POB 1196, tem que ser. 167, modificado. Romeu Fox Foxtrot Lima, frequência 40 cortada, confirme para o controle novamente. De 53 LS 78, estima 0, reporte estabilizado. Direita, 21 decimal 9. 21 9. Quebec Serra, desaparecido de prazo do local, frequência livre para coordenação. O Delta desça para 500 pés, já posta através do parque de Bidoço. Salvador, 3207. Prossiga. Livrou a pista, sai de táxi. 217, prossiga via Alfa, chamei a Alfa e Juliette. Alfa, Alfa e Juliette. Doutor Romeu, Romeu, Fox Foxtrot Lima, confirme para o controle, está mantendo 500 pés. Autorizada a linha de colar azul, 130 graus, 1 0 mais. Papa Romeu, Romeu, Foxtrot Lima, acione código 0124. Deixa de cabine, o guarda-porte espera. Mantenha ponto de espera então, que a aeronave agora na final. Reporte quando tiver pronto. Positivo, obrigado. Final estabilizado, gol 925. 925, torre 11895. 895, boa. Papá, papá, Lima, papá, Mike, 500 pés, aposto no final para pouso. Pista 10, 130 graus, 10 mais. Obrigado, posto pista 10, gol 925. Salvador, boa tarde, está 3155, informação X-Ray, Guarulhos nível 340. Autorizado plano para Guarulhos, nível de voo 340, via Pezulu 44. A subida será da El, Leda, Eudes, primeira curva direita após a decolagem. O código transponder é o 5467 e o controle em 119.8. Azul 4118, agora pronto. Sente azul, após o pouso do gol na final, 737 está autorizada a linha manter. 737 pegou a linha manter, 4218. Aqui bom que amarelo, está 3150. Trip 5627, chame Recife em 126.85. 2685, segundo 627, tenha um bom dia. Comente. Gol 1075, boa tarde, autorizado a chegada Mari, desce e mantém o nível 060. Chegada Mari, desce até o nível 060, no gol 1075. frequência livre. Macaco Delta livre, pouso no 7, 120 graus, 08 lance. Gente, é um hotel. 1925, libera a direita, 219, ao zona meia. 1926, 1925. Gol 075 para o localizador, curva esquerda na proa 060. 2060, gol 0075 para o localizador. Quebec, pronto para copiar Carlos Lorenzo. Autoridade Salvador, Carlos Lorenzo, no mil pés, após decolagem, curva direita ao corredor Axé, o código 0161 e o controle 119.8. Vitor Mike, Quebec, cotejamento correto no pátio 4, confirme PLB. 5 no PLB, acionamento táxi, decolagem 42895. Solo voo 925, boa tarde. 1925, táxi autoridade via Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Alfa, mantenha antes da Juliette, 925. Salvador 9280 da Gol, informação 1-2-1-2-4-0-0. Pronto para cópia com fins? Pronto. Autorizado com fins, nível de voo 360, via Pêsulo 16, a subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem. O código transponder é o 5523 e o controle em 119.8. 360, Pêsulo 16, da El, Leda, Bridge, curva direita. 123 é o transponder, 1198 é o controle, voo 9280. 9280, cotejamento correto, chama para pushback e acionamento. Controle boa, azul 4118, decolado na Dael. 118, contato radar, saída da Dael, nível 360. 360 Dael. Próxima Juliette 925. Vai manter a posição inicialmente, a posição prevista é a 05 e encontra-se ocupada. Gente, aguardando a 05, não. Autorizado, chama para iniciar táxi 6314. Autorizado, meu cordial, boa tarde. Esse é o Papa Romeu, meu Fox Trot Lima. Fox Trot Lima, prossiga. Comandante, estou no através do parque do Pituaçu e a intenção é direto para o 5, a EBTA. 4D se mantenha, 4 mil pés, azul de Salvador na 090. 4 para 4 mil na 090. Reporte na conta final do parque 5. Positivo, meu comandante. Reportar na conta final do parque 5, a EBTA, grato ao Fox Trot. Vitor Mike, Quebec, visual para o Fox 32, para o táxi. Tio, pode ir com o tráfego após passagem do mesmo, prossegue até a cabeceira no 7, reporta a linha de pronto. No 55, se possível, no pushback um pouco mais a retaguarda para possibilitar a entrada do Gol no 05, por gentileza. Puxa até o travesso, está no meio para deixar o 5 livre. Pode ser entrando no pátio 3 mesmo, o 3155 é previsto entrando no pátio 3. Reporte alinhado pro 7. Gol no 925, vai ficar atento ao pushback do tanque à sua esquerda após ingresso em Juliette, portão 05. Observando o TAM, após segue Juliette pro 05, 925. Se você preferir, já pode ir ingressando com cautela, tá ok? Ficar apenas ficando atento ao pushback. Gente, graças. Botar a solo, controlado, foco do acima. Vitor Mike Beck, 120 com 14, livre decolagem 17. Trip 5487, boa tarde. Trip 5487, boa tarde. Utilizado a chegada MAN, desça e mantenha o nível 060. Gente, autorizado, descendo para 060, 3547. Boa tarde, Azul 69, boa noite. Azul 69, 18, boa tarde, autorizado, chega da Márida, presente, vou na proa de TAP, desce e mantenha o nível 050. Na proa de TAP, descendo para o 050, o azul 699. Vai iniciar a redução de velocidade, eu vou 1,07. Gente, desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Para 2000, vou 1,07. 35364, desça para 3000 pés. Para 3.000 pés, 5364. Salvador Clean Delivery, good afternoon, go 13909, information X-ray. Para o saco estacionário 6314, 105, 3 horas 10, Recife. Autorizado o táxi até através do portão meia dúzia, chame no através do meia dúzia para prosseguir o táxi 6314. Até meia dúzia, chame 6314. Go 1399, are you ready to copy? Ready to copy, go ahead. Clear de São Paulo, Congonhas, flight level 360, via Upper Zulu 16. Dial departure after Lida position, after bright position. Bravo Romeo India Delta Echo. After departure, right turn. Scoco code 5530. And Salvador departure control 119.8. Clear flight level 360 by Upper Zulu 16 to São Paulo, Congonhas. Now departure will land at position, then the right to bridge. Take off runway 10, turn right, departure control 119.8. Squawk 5530, go 13909. Correct, report for pushback and startup. Also pushback and startup, go 13909. Para o táxi 1375 com 175 a bordo, 4 horas 10, alterno galeão, tá 3155. Gente, aguarde para início de táxi, tá 3155. Oceano 6314, táxi autorizado via pátio Indy Alpha, ponto de espera vai chamar a torre 1895, o ajuste no 010. No 0 no ajuste, a pátio Indy Alpha, com a torre 1895, 6314, 2678. Então 3155 vai seguir o Airbus da Avianca até o ponto de espera, lá vai chamar a torre 1895. Pega a Avianca à esquerda, ponto de espera a torre 1895. 0 no 0, 09 5487, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 0. 4000, 1010, 3587. 5364, ponte voador. Zona 75, aqui é Henry, zona 60, perdeu contato com o 103. Confirmo. Oceane 2000, a gente vai verificar da rede se a gente tá recebendo aqui. Para alta. 5364, pode voar Duna ou controle? 5364, mantém o recebido chegado. Dá um abraço. Torre Salvador, boa tarde, na linha 314, próximo ao ponto de cidadão no zero, tá pronto. Autorizado, a linha decola pista 10, 120 graus, 112, né? A linha decola da 10, 63, 14. De procedimento, chame torre em 11895. 2895, obrigado. Salvador, gol 1075 na final, ILS-3, baixar pra lá. Ciente, aguardando pista livre, depois da Oxiné está alinhando agora para decolagem. Ciente, gol 1075. Nada. Acelerando 4, copiou? Gol 9280, puxa a no portão 1, chama pra gente táxi. Chama a taxa na 2-0-0. Salvador, boa tarde, o papo falei do 2231, a gente tem informação X-Ray, tá na posição 2, parte 1, autorização barriga. Pronto para cópia? Pronto para cópia. Autorizado barreiras, nível de voo 180, vai prosseguir conforme a rota do plano, direto para a TAP, após o Whisky 42, após Lima, Alfa Papai, após direto. Primeira curva será esquerda após a decolagem, quase na subida Momo, após direto a posição VATAP. O código transponder é o 5534 e o controle em 119.8. Autorizado 180 para a barreira, decola na, aliás, o Whisky 42, decola na VATAP, curva esquerda na Momo, VATAP após rota. 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3 0 é o código, 119, decimal 8 é o controle. Zero, uno, sete, zero. Já já está no cotejamento correto, está no pátio 5, me confirme apenas o POB. Acionamento táxi decolagem agora com a torre 1895, já já está no... Reportar abaixado, travado. Estimativo, continua a aproximação, aguarde o pistoleiro. Aguardará. Livre acionar. Vitor Mike, é frequência livre para coordenação. Agora. 1755, reduz a velocidade para 200 nós. Para o que? Skip 5446, desça para 4000 pés, ajuste no 000. 4.046. O tráfego na final no zero cruza em direção ao litoral. Consigo manter 240, nós é duna se precisar. Está mantendo 200. 5446, sim, de condições de incrementar a velocidade para 2309. 2309 vai manter até duna, 230. vai decolar do Pátio 5 para o Noroeste sem interferir com sua aproximação. Ok, CET, baixado, checado, 353, meia quatro. Prossiga. Tchau, Paulo. 121, décimo 9. Solo, Salvador, eu vou na 075, tá na barra. No 075, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, 07, 075. Salvador 920 para o táxi com 62 a bordo, 3:17, Campinas. Só confirmando, autonomia 3:27? 3:17. 3:17, tá ok. Táxi à direita, Indy Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 0 no 0. 0 no 0, direito 1895. Muito obrigado, Indy Alfa, 92, retirando a voo. Salvador, Alfa. Confirme. O 487, desço para 2000 pés, autorizado ILS, reporta estabilizado. 2000 pés, autorizado ILS, reporta estabilizado, 5487. Cinco, reduza para 1709. 1709. 1077, boa tarde, plano para Copa Galeão. Prossiga. Já do Galeão, nível de voo 360, via Zulu 10. A subida será da El, Leda, Bride, primeira curva direita após a decolagem. O código transponder é o 5533. 5533. E o controle 119, decimal 8. Copiou 360 da El, Leda, Bride, via Zulu 10. 198, poderia confirmar o transponder, foi interior cortado aí, pessoal da TAM. Eu não sei, eu não sinto, guardião, eu não sinto, grato. Trip no solo aos 331-219. Chorave. 551-1907. Correto, chama pra pushback acionamento. Paulo Salvador, trip 5364, Lebron. Boa tarde. Trip 5364, prossiga táxi via Alfa, chame antes da Juliette. E a Alfa vai chamar antes da Juliette. 364. Salvador, 3217, posição 4, pronto para 4. 3217, agora de cópia, confia. 1077, o cotejamento está correto, chame para pushback acionamento. Trip 5364, ingresso Juliette para o parte 3. 7, Juliette, parte 3. 5364. TAM, 3217, pronto para cópia? Afirmativo. Autorizado com fins, nível de voo 360, via Perzulu no 6. Dael, Leda, Bride a subida, com a primeira curva direita após a decolagem. O código transponder é o 5526 e o controle em 119, decimal 8. Não sei se correto, chama para puxar essa marca. Noite, pouso autorizado, 110 graus, 112. Pouso autorizado, 699. TAM 3, 155, 19, decimal 8. 198, 3, 155. E 5487, estabilizado, final. El, Leda, se escuta. TAM 3, 155, contato radar, saída da El, nível 340. Tenente 340, TAM 3, 155. Vou no 755, esquerda pro 190. Esquerda 190, agora na frente. Curta ali, Matheus. Faz aeronave na curta ali, Matheus, na 280. Para 2000 pés, autorizado LS, reporta estabilizada. 2000 pés, eu vou dar estabilizada. 4,6. 7. Cruzando 4.400 pés para 2.000 pés. Alfa Tango 72. Agora pai. Voo no 755, ciente do tráfego. Afirmativo. Alfa Tango, condições de acolagem? Autorizada presente, 110 graus, 109. Solo ao 537, direito 219. Direito 219, muito menor. Tango fora. Charlie Alfa Tango, litoral 198, prossegue, bom voo. 1980, graças a Deus. Pode imediato, voo no 280. Vento de 130 graus, 10 nós. O azul acabou de livrar, tem decolagem autorizada, gol 9280. Deu decolagem no 280. 95, 4000, boa tarde, bom serviço. Obrigada. Autorização relator, é o Papo Romero de Alessa Tanto. 55, para o localizador, esquerda proa 145, desça para 2000 pés, autorizado LS, reforço estabilizado. Esquerda 945, da cidade do PS, recordarei que está centrado em 1975. Olá, passando a chão, 4-6. Charlie Alfa Tango, 1-1000 PS, corredor Axé, reporte para da Barra. Reportará no farol da Barra, tá? 3-1-5-5, autorizado Leda. 3155, autorizado direto Leda. Direto Leda, 3155 da TAM. Salvador, boa tarde, 4206, Azul 4206, boa tarde, autorizado chega da Mari, desça e mantenha o nível 050. Tripto ele impôs pista 10, 110 graus, 112. 7, eu não posso. 19280 aos 38119 décima 8. Chamar agora 1198, gol 9280. 5544 é o código, 119 décima 8 é o controle. Pode confirmar o nome da saída, por favor? Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Arbor e após Elefa. Eco Lima, Eco Fox, Alfa. Ok, 360 para Brasília, Apesolou 17, Apesolou 17, Arbor Elefa saída, curva direita, 5544 transponder, 198 controle, com 195. Correto, chama para posicionamento. Tamo aí. Autorizado LS, reporte estabilizado. Autorizado LS, portaria estabilizada, Ivana 7. Para o pátio azul, 699. Ciente. Tô vendo. E Ciente, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 46. Região 05, Salvador. 487, direito 29. Eita, 29, 85, 487. Controle igual na 755 e estabilizou. Na 755, torre 11895. 295, boa. 3. Alfa Juliette até o parte 3, 5487. Controle igual na 0. Mensagem muito baixa, repita por gentileza. Eu vou no 077, vou tiver estacionamento na ponte 6, 6 dúzia. Sim, te aguardo. Stand by 1399. Go 1399 clear to pushback and start up, call me for taxi. Papa Lima, Papa Mike, boa tarde, prossiga. Papá Lima, Papá Mike, 500 pés, escudo do controle, reforço na final para público. Gostará de grande PCR, Papá Mike. Boa, boa direta para a técnica do Alfa. Informe para o ideal para o destino. Livrando a área de Camaçari. Sente autorizado. 3 direito, 219. 219, 3. Lima, Papa Mike, autorizado direto destino, livrando a área de Camaçari. Sim, Lima, Papa Mike. Em 446, prossiga táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Novamente. Prossiga. Vou ingressar pelo corredor forte para evitar uma matéria melhor. Entendi, um corredor forte que é no peito. Ingresse na Juliette para o Pátio 3. Pátio de carga, grato, Pátio 3. Salve, Salvador. 129, 3 horas e 40. Confirme alternado, Campinas. Informa muito baixa a transmissão, 1077. Aguarde para iniciar táxi. Guarda. Três 560, desça para 4.000 pés, ajuste na 00. Pode ser menos, 0.0, 3.0. 3.155, 3.155, chame Recife em 1.33, decimal 2.5. 3.3, obrigado.